gente leva. O que a gente leva dessa vida é a vida que a gente leva. São Joões, São Pedros que trabalham. Numa calçada da glória, vendem discos que não tocam mais, canções de outros carnavais. A gente leva o que a gente leva dessa vida, é a vida que a gente leva. São Joões, São Pedros que trabalham. See you.